A Câmara dos Deputados antecipou a votação da PEC 37 para esta terça-feira e derrubou a proposta que pretendia tirar do Ministério Público o poder de investigação. Numa votação de aproximadamente 2 horas e com plenário cheio, a PEC foi derrubada por 430 votos a 9 e 2 abstenções. De autoria do deputado Lourival Mendes, do PT do B do Maranhão, a proposta pretendia fazer com que a investigação criminal fosse exclusiva das polícias federais e civis por meio da inclusão de um novo parágrafo na Constituição Federal. O próprio presidente da Casa, deputado Henrique Alves, já havia antecipado antes da votação a derrubada da matéria. Resolvemos antecipar e colocar em votação hoje, com apoio portanto, dos senhores líderes, a nossa proposta, e na minha avaliação, vai derrotar hoje a PEC 37. A tramitação da PEC 37 na Câmara dos Deputados levou diversas organizações a lançarem campanha acusando a proposta de beneficiar criminosos. Mas o principal motivo da derrubada foi que a exigência de rejeição da proposta estava entre os itens reivindicados nos protestos que se espalharam por todo o país nas últimas semanas. Até um mês atrás, a PEC 37 tinha ampla maioria favorável dos deputados. O presidente do Senado, Renan Calheiros, um dos alvos dos protestos, anunciou uma agenda positiva de votações que traz muitos projetos populares que estavam engavetados, entre eles penas mais duras para a corrupção, Plano Nacional de Educação, ficha limpa para o serviço público, punição a procuradores e juízes condenados e o fim do voto secreto no parlamento. Renan prevê a votação desses projetos em até 15 dias. Todos os projetos a que me referi anteriormente serão votados nos próximos 10, 15 dias e não haverá recesso até que esgotemos totalmente esta agenda, que é urgente para o Brasil e, portanto, prioritária para o Congresso Nacional. O destaque fica para a gratuidade do transporte coletivo a estudantes de todo o país com recursos dos royalties do petróleo. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori.